A vida exige força, motivação. A morte traz com ela dor, solidão. Futuro é incerto e depende do passado. Pesa na balança o que cê tem plantado em São Paulo, onde o sonho esfarela por glamour. Se afogou numa de merda, vários vi cair querendo me julgar. É, primeiramente não faço pra te agradar, foi por mim uma forma de me sentir melhor. Quantos vi estender a mão sem meter o BO, obtive maior sucesso, o respeito. Não pilantrei a trazer nenhum parceiro. Minha caminhada é digna, tenho orgulho. Escrevi com coração e pus a alma no bagulho. Por quantas noites frias, só lágrima caía. Confronto na mente, traz força pro outro dia. Tá foda, a vontade é de subir na mesa, amarrar a corda no pescoço e assim seja. Final trágico pra quem me ama. Olha na bolota, tenta descrever o drama. A fome é consequência de quem luta. Homem de verdade não se vende como puta. Tem postura e não para na dificuldade. Supera com a fé a ira da tempestade. Traz pra mim recordações, tudo que fiz. Esquece os motivos e quem me fez feliz. Até aqui cicatriz só ensinou que joelhos dobrados capacita o sofredor. Oh, acumulei rancor, beirando 3 décadas em busca do amor. Por 28 os primavera querem paz e plantam guerra. É solo fértil, lágrimas na tranca ou porta de cemitério. Quantos obtêm sucesso na busca dos cifrões. Quantas balas de pistola perfurando corações entre multidões que julgam e apontam defeito. Permaneço com sorriso, sobrevivendo. O tempo é diamante, congela na estante. Em foto sorridente antes de ver os traçantes. Invadindo os lares ou creches populares. Crianças têm um exemplo da ambição e da maldade. Carregada de fuzil israelense. Mundo capitalista, o que será daqui pra frente? Vejo os crentes pregar o amor por onde anda. Aonde é o cativeiro que levaram minha esperança. Hey, cê viu a fama no retrovisor do Civic. Só top na garupa com uísque na bandite. Sonho de vitrine geralmente morre no confronto com a rota, com o deito ou com o bop. Ó, desejo sorte, né? Isso que eu quero. Se depender de mim, juiz não bate o martelo. Sem retrocesso, o plano é ir além. Ser motivo pra alguém acreditar e vencer também. Dignidade, meu sonho é liberdade. Tentando decifrar as mágoas da humanidade. Vou continuar a compor meus problemas pessoal e dizer que é hipócrita o país do carnaval. Sob uso e parafal, não vejo diferença. Com as tocas ou com terno, casarmo caneta. Te levo na bandeja, lagosta e caviar. Deixo os farelos no prato pra nós poder disputar. Relato agora e vozes da mente. Escrevo pra meia dúzia e nem sei se me entende. Eternizando em página o peso da lágrima. Escutando rap pra poder lavar a alma.